Quem acabou com a festa não foi meus compadres, não foi um dos meus, foi a santa ignorância dos meninos ateus. Creio no cantar das aves, no verde das folhas que o mal tangeu. Creio na força das águas, isso pra mim é Deus. Medo já não tenho do fogo, do chifre, da escuridão. Medo só da violência contra os meus irmãos. Meu santo guerreiro é feito de carne, de osso e de voz. Luta pela liberdade, zela por todos nós. Piou, piou, passarão na minha garganta. Meus compadres, não foi um dos meus, foi a santa ignorância dos meninos ateus. Creio no cantar das aves, no verde das folhas que o mal tangeu. Creio na força das águas, isso pra mim é Deus. Medo já não tenho do fogo, do chifre, da escuridão. Medo só da violência